O meu entrevistado é hoje o Sr. Paulo Berni Barreto, criador e diretor da Escola Campeira Semente Gaúcha, hoje Departamento Cultural e Campeiro, dentro do CTG Campeiro do Pago, de Formigueiro. Onde nasceu a escola? A escola nasceu dia 7 de fevereiro de 2003. Nasceu e foi dada a primeira aula. E na época a gente tinha pouco espaço, CTG pobre, e a gente deu aula embaixo de uma ramada. Quando começamos com 5 alunos, que hoje estão ganhando rodeio, capataziando fazenda, outros cuidando dos 5, cuidando do que é do pai e do avô, gente que está direcionada já dentro do esquema campeiro, trazendo lucro para si e para a família. Quantos alunos consta hoje? Qual a idade deles, médio? A escola hoje conta com 28 alunos e fecha uma média de 15 anos por aluno, porque nós temos alunos com 46 anos, já tivemos alunos com 63 anos, o mais velho, e tivemos alunas com 7 anos, como nós temos os meus hoje, e mais 5 com 6 anos. Nós temos hoje 9 alunos com 6 anos de idade, e meninas e meninos. Quantas partes se divide a escola? A escola tem não é só um específico, a escola é um comum todo. Se divide em... Vamos começar ela no chimarrão, fazer um mate. O aluno chega, faz o mate, faz o fogo, faz o mate, inclui a culinária até veste as campeiras. A gente tenta englobar tudo para que as nossas origens não se percam. A escola nasceu com esse sentido, de resgatar nossas origens da maneira que elas são, não da maneira americanizada que tentam fazer hoje do gauchismo. Qual o objetivo em si da escola? O objetivo da escola, além de resgatar as origens, nossas origens, é formar as pessoas com um caráter do gaúcho, que está hoje a formação de caráter está muito diversificada, infelizmente, gente com tráfico de influência americana, o paulista perdeu a identidade porque americanizou, eles não tem mais nenhum rodeio de dão piala, é só gineteada em touro. Então, a caráter do gaúcho e das nossas heranças, o objetivo da escola é não deixá-las morrer e exaltá-las, desde fazer uma gamela, fazer uma charque, curtir um couro, trançar uma corda, emendar um laço, afiar uma faca. M's e M's problemas campeiros, bem do cotidiano, daquela maneira que nossos avós e bisavós, com muito carinho, passavam para a gente. Como os menores ajudam na culinária? Muito boa a tua pergunta, até porque criança com 5, 6 anos, como tem ali, a gente não põe em roda do fogão, porque eu lido com filho dos outros e filho ali, vocês são professoras, sabem que sempre tem um probleminha a mais. E eu ainda tenho a parte que eles lidam com animal também, né? Mas o pequeno, a gente sempre, os mais pequenos, põe numa mesa mais baixa, com os banquinhos mais baixos, eles descascam o alho, descascam a cebola, o tomate, a batatinha. E quando aqueles maiorzinhos que não vão cortar o dedo, já vão picando, vão aprendendo a picar. As poções de tempero, faço eles anotar, tem o caderninho. Conforme a quantia de arroz, quantas xícaras de arroz, tanto de sal. Para ir dando um específico, que eles chegam em casa, tem uns que ajudam a mãe a cozinhar. Outros já fazem o mate quando o pai chega. E aquilo ali é muito gratificante para mim. Quando um pai chega e diz, olha, meu filho fez o mate. Então é grandioso para a gente. É simples mate, mas aquela criança já fez para o pai. Você sente uma pessoa realizada nessa escola? Qual o seu próximo projeto? Estando dentro da minha escola, acho que estou bem mais perto de Deus. Porque olhando o brilho no olho de cada criança, aquele brilho, aquela ânsia de realizações, e sabendo que aquela realização é nossa, que ela não veio de contrabando. Nossos avós, tataravós, pelearam para nos levar este chão em que pisamos. E olhando o brilho daquelas crianças, eu acho que eu retorno a um caudilho do passado e me reconforta a alma. Com certeza, eu saio de cada aula e me mostro 2 anos. Como você imagina, assim, futuramente, essas crianças? Essas crianças, com certeza, cada um vai pegar seu rumo. Veja bem, nada que eu vá inibir, pelo contrário. Eles viajam na internet, cantam inglês, dançam rock, eu até danço junto com eles, porque o mundo é uma projeção de futuro. Só que eles vão se projetar para um futuro que quiser, conhecendo suas próprias origens e amando o Rio Grande e respeitando da maneira que ele deve ser respeitado. Então, tá, era isso. Muito obrigada, viu?